Numa tarde de primavera, estava o avô a regar o jardim quando viu passar um carro que anunciava: Esta noite está a festa no Rio Alva. Venham todos bailar com os melhores músicos do país. O avô levantou-se e foi ter com a avó que fazia um delicioso caldo e um perfumado refogado para o jantar dos gatinhos e do cão. Mira! Oh, Mira! Ouviste? Esta noite temos baile! Sim, Vítor, ouvi! Mas eu não vou! Eu já não sou uma menina para andar aí de festa em festa! Não sabe ninguém porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto e neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Deu-nos aos olhos, perfumou as rosas, deu o ir ao sol e prata ao luar. das estrelas no céu e fez o espaço sem fim. Deu luto às andorinhas, ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de ventura, saudade, ternura e tal mais amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto nos rostos nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu o azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fiz poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera, ai, deu-me esta voz a mim. Deu as flores à primavera, O avô não disse nada. Olhou para o sol que estava quase a esconder-se no horizonte. Agachou-se para colher uma margarida que crescia no meio das ervas. Depois foi ao pé da avó e disse: Porém, tu és tão bonita, Mirinha. És tão bonita como o sol. A avó sorriu e foi-se ver ao espelho. Não é verdade. Sou feia como uma galinha sem penas. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol e faz o favor de apressar-te, que temos de ir bailar. Thank you. A avó tirou um lápis azul da gaveta. O que vais fazer com esse lápis? Vou pintar os olhos, que os tenho tristes, como uma noite sem lua. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite. E faz o favor de apressar-te, que temos de ir bailar. Ficarmos sós e nesse abraço forte sentir o mar na nossa voz, chorar como quem sonha sempre navegar nas velas rubras deste amor. Ao longe a barca louca perde o norte. Amora minha, se longe stesse mare tu, longe stesse mantia. Sorriu e pegou no pincel. O que vais fazer com esse pincel? Vou pintar as pestanas, que as tenho curtas, curtinhas, como as patas de uma mosca. Não digas isso, mulher.

queres meus versos cantar? Como o rio a respirar na noite que vai passando? As aves altas cantando, eterna voz, o sabor de musgos verdes e a cor das aves altas cantando. Quero ir contigo sem frio, com as aves, com o rio, de A avó voltou a sorrir, pôs o boião, pegou num batom. O que vais fazer com esse batom? Olha, vou dar brilho e cor aos meus lábios, que os tenho secos como a terra dos caminhos. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas como erva recém-cortada, a tua pele enrugada como um livro cheio de histórias e os teus lábios secos como a areia do deserto. E faz o favor de apressar-te, que temos de ir bailar. Bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir, niña hermosa, querer. Pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña. besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, como el candor de una rosa. A avó sorriu uma vez mais e tirou um frasco. O que vais fazer com esse frasco? Vou pintar o cabelo, que o tenho cinzento como uma nuvem de outono. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas como a erva recém-cortada, a tua pele enrugada como um livro cheio de histórias, os teus lábios secos como a areia do deserto e o teu cabelo branco como uma nuvem de verão. E faz o favor de apressar-te, que temos de ir bailar. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas devi. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso pende, inebria e entorpece. És fascinação, sorriu e foi ao estendal buscar uma saia comprida. O que vais fazer com essa saia? Vou esconder estas pernas, que as tenho magrinhas como agulhas de tricô. Não digas isso, mulher. Tu és bonita como o sol, com os teus olhos tristes como as estrelas da noite, as tuas pestanas curtas como a erva recém-cortada, a tua pele enrugada como um livro cheio de histórias, os teus lábios secos como a areia do deserto, o teu cabelo branco como uma nuvem de verão e as tuas pernas magrinhas como uma andorinha. E faz o favor de apressar-te, que temos de ir bailar. ovelha vaia. Nem que nome te hei de eu pôr, ovelha vaia, ovelha fria. Cravo não que tu és rosa, ovelha vaia. Rosa não que tu és glori, ó Maria vaia, ó vaia Maria. Não te quero chamar cravo, ó Maria vaia. Estou em grande sede, ó Maria vaia, ó vaia Maria. Chamo-te antes espelho, ó Maria vaia, onde espero de me ver, ó Maria vaia, ó vaia Maria. Ó Maria vaia, deu-me uma linda despedida, ó Maria vaia, ó vaia Maria. Abarco-me a mão direita, ó Maria vaia. Adeus, ó prenda querida, ó Maria vaia, ó vaia Maria. A avó deixou os seios no estendal, lavou a cara e sorriu diante do espelho. Depois agarrou-se ao braço do avô e os dois foram para o baile. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Que m'importe si tu m'aimes? Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi. Si tu m'aimes, car moi je mourrai nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Chegaram ao baile, os músicos já estavam a tocar e estava toda a gente a bailar. O avô agarrou na avó pela cintura e puseram-se a dançar. Depois olhou profundamente nos olhos da avó e disse-lhe: Mira, meu amor, tu és bonita como o sol e formosa como as estrelas da noite. Então, a avó olhou muito fundo nos olhos do avô e viu que ele também tinha os olhos tristes como as estrelas da noite, as pestanas curtas como a erva recém-cortada, a pele enrugada como um livro cheio de histórias, os lábios secos como a areia do deserto, o cabelo branco como uma nuvem de verão e as pernas magrinhas como uma andorinha. Agachou-se e apanhou uma margarida. Prendeu-a no casaco do avô e aconchegou-se no seu peito. Depois olhou para o céu e tornou a olhar para o avô, bem nos olhos, e sem deixar dançar, disse-lhe: Vítor, meu amor, tu és tão bonito como a lua.